Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Uma sessão de audio-hipnose conduzida na primeira parte por Ricardo Mariano. A segunda e última metade é realizada e apresentada pelo Ricardo Carvalho. Nos primeiros 15 minutos do programa, uma abordagem à música com o piano como protagonista. Primeiro, Bernardo Sassetti faleceu no dia 10 de maio de 2012. Passaram, portanto, 3 anos sobre a sua morte. Músico excepcional, fez muitas obras para cinema, uma delas, talvez a mais emblemática, chama-se Alice, filme de Marco Martins. Abrimos o Em Transe de hoje com capítulo 1, Movimentos Invisíveis. Boa noite, bem-vindos. Thank you. quartos às 7 e logo a seguir o jazz misturado com música sem rótulos de Tania Giannoli com o seu ensemble. Disco de estreia neste formato pela pianista grega, ela que vem acompanhada por Guido de Flavis no saxofone, Alexandros Botinis no violoncelo, Solis Barki na percussão e o músico convidado na bateria Giannis Notaras, vai apresentar-se ainda este mês na melhor sala de espetáculos grega, o Centro Cultural Onassis. Estejam atentos a este Transcendence, uma edição Rattle Records. Passou por aqui de si e logo a seguir a Uschka Volker Bertelmann, o alemão que é uma companhia habitual nestas sessões e noutros lugares. Do último Abandoned Sea, Krakow, e seguimos agora com a estreia de Paul Jebanasan. Chama-se Ritz, ele que, sendo um originário do Sri Lanka, vive em Bristol. Vamos seguir em frente com Ritz 3, retirado do debut para Paul Jebanasan. Thank you. estes 15 minutos finais da primeira parte do Em Transe, rodámos sons mais virados para os drones e música ambiente, depois de Paul Jebana-san, músico de Tóquio, Kenta Kamiyami, destaque para Paper Plane, e depois, para o final, Franz Kirman, o londrino, que também é uma das metades dos Piano Interrupted. Com Meridians regressou à sua sonoridade, ou pelo menos àquela que vai marcando a sua carreira a solo, segundo de originais, para o final desta primeira parte e para passarmos o testemunho ao Ricardo Carvalho. He watched as she disappeared into the crowd. Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar. A segunda parte desta emissão de Em Trance, a começar com Damian Dubrovnik, um duo dinamarquês formado por Loke Rabeck e Christian Stadsgaard, dignos representantes da nova cena punk e noise de Copenhaga, em que inúmeros coletivos se entrecruzam e colaboram num ambiente musical rico e intenso. Aqui as coisas encaminham-se claramente para o industrial, com uma atmosfera tensa e metálica. A edição é da Alter, a editora de Luke Younger, musicalmente conhecido como Helm, e que já esteve em Portugal, mais propriamente na edição 2013 do Festival Semibreve. Agora ficamos com Shampoo Boy, nova passagem para Licht, um trio de base austríaca formado por Christian Schachinger, Christina Nemetz e Peter Herberg. De referir, a título de curiosidade, que Herberg é o patrão da editora Miasma, uma das referências dentro das gravações que habitualmente passam pelas emissões de Em Trance, e que a capa do disco é da autoria de Stephen O'Malley, o homem dos Sun. A edição é da Blackest Ever Black. A segunda parte desta emissão de Em Trance contou com o duo dinamarquês Damian Dubrovnik, ainda com Shampoo Boy, nova passagem para o álbum Licht, ainda James Welburn, alguém com um longo currículo na área da música, quer através do seu instrumento de eleição, a guitarra baixo, passando ainda pela área da realização de curtas e documentários ligados à música, passando ainda pelo sound designing e até pela colaboração com empresas de software como a Native Instruments. Em termos de trabalho a solo, contudo, este é o seu álbum de estreia, numa edição da Miasma, editora de Heiberg, que ouvimos há pouco. E terminamos a emissão de hoje com Sara Davachi, nova passagem para o trabalho desta académica canadiana, especializada nas áreas da filosofia e da síntese musical, explorando de forma contínua a relação entre estes dois campos. Já sabem, aproveito sempre a parte final do programa para indicar onde podem consultar e descarregar os programas, radiotrans.blogspot.com. Podem também seguir Em Trance através das redes sociais, em facebook.com/radiotrans, ou, se preferirem, twitter.com/entrance. Em Trance volta na próxima semana, próxima terça-feira, a partir da 1 da manhã, aqui à Radar. Boa noite e até para a semana.